diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Quer roubar minha alma e eu não vou deixar. Diz que sou eu sua droga, sempre use e pede mais. Só pode ter saído lá do inferno, essa aí é foda, é um caos eterno. Fissurado nessa danada, Deus tira meu nome do caderno. Ela ri como um cão pra mim, ela dá permissão pra mim. Sussurra no ouvido qual a posição que adora dá pra mim. Ela é uma diaba, man, ela tira uma braba, man. Ela sobe a minha cara, me sufoca com a raiva. Ela é uma bruxa, o feitiço não acaba. Deus me perdoe essa vida macabra. Ando vivendo em um abracadabra. Tô fascinado por essa diabo. Eu gosto de como ela é braba e como se gaba de fuder comigo. Me sequestra sempre pra casa, me tranca no quarto e está de castigo. Puxou um revólver e me ameaçou. Excluiu os nudes do computador. Jogou fora minhas roupas, meu Deus, que se foda. Tô quase chamando essa doida de amor. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Quer roubar minha alma e eu não vou deixar. Eu consigo viver na lei. Quando ela me deu bola, eu pensei malei. Ameaça partir, eu digo vai lá. Meu interfone toca, ela voltei. Segue os fundamentos da tropa. Então senta no colo do bicho. Nós na cama é UFC. Cê abaixa a guarda que eu clincho. Fico frenético nessa frenesi. Vem nem sim, pensa em mim daquele jeito que cê gosta. Que assim que eu vou estar te esperando essa noite. Tava lá em casa esses dias, eu e uma amiga minha. Ela me disse sem medo, vamos fazer surubinha. Essa louca não tem puto, se eu não represento eu sou um puto. Odeio as coisas na metade, me olhou e disse bota tudo. Ela é a IMDB, fala, por isso a IMD de boa. Sutil igual comercial da Jequiti. E se eu brigar fala que eu tô nervoso à toa. Disse que vai devolver minhas roupas. Eu falei já é, te espero lá fora. Eu viro pra me retirar. Gustavo, volta aqui agora. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha. Ela é uma diabinha.